sobre, falar sobre. Quantas minhas mãos desenham o teu corpo, tu deixaste ir. Quando os meus lábios desenham os teus, tu deixas-te sentir. E quando o sol já disse adeus, e em tons de prata o céu acolhe a lua, traz-me um mundo ao dizeres baixinho, eu sou tua. Quando a tua boca dispara mil palavras sem nada dizer, quando dizes não, mas queres dizer sim, procuro ouvir. E quando o sol já disse adeus, e em tons de prata o céu acolhe a lua, dás-me um mundo ao dizeres baixinho, eu sou tu. E quando o sol já disse adeus, e em tons de prata o céu acolhe a lua, dás-me um mundo ao dizeres baixinho. Enche cada espaço, escolho aguardar, pois sei que o silêncio transporta mil palavras sem nada falar. E quando estamos longe e o tempo corre lento, começo a escrever. E em todas as palavras eu leio o teu nome e o desejo de te ter. E quando o sol já disse adeus, e em tons de prata o céu acolhe a lua, dás-me um mundo ao dizeres baixinho, eu sou tua. E quando o sol já disse adeus, em tons de prata o céu acolhe a lua, dás-me um mundo ao dizeres baixinho, eu sou. Today. que é impossível este nosso amor. Acreditei que eras tu quem quebrava este feitiço, esta sina, este sofrer. Por pensar demais em ti, eu esqueci de lembrar. Da Antena Web. Thank you. temática. Yeah, yeah. Como num problema complexo de difícil resolução. Encontramos a solução. Nem sempre os momentos são bons e tudo fica por dizer. Mas basta o teu olhar e eu sei que não me vou perder. Como que nos leva a fazer coisas que nós nem sempre queremos? Assim é o amor. Parcelas que não são mais, yeah, yeah, do que pedaços de ti, de mim, numa química onde somos iguais. Nem sempre os momentos são bons e tudo fica por dizer. Mas basta o teu olhar e eu sei que não me vou perder. Como que nos leva a fazer coisas que nós nem sempre queremos? Assim é o amor, tempestade de impulsos, turbilhão de sentimentos. Mas apesar dos fracassos e das marcas que ficam, de balas perdidas, são disparos certeiros que nos deixam marcadas cicatrizes da vida. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Faço uso dela, armeiro. é só secar. Pisei à volta, foi sempre assim. Esta escola faz com meu fim. Estou-me nas tintas, primeiros meus. Alhava a vida que Deus me deu. Música. mais estarmos sós. É querer um pouco mais do que o que esperam de nós. É querer só um espaço para respirar ou recomeçar. Fechar os olhos, não pensar e ter de perdoar. Às vezes é melhor perder do que ter de magoar. Dar um passo atrás para avançar. Assim, parar o tempo não é a solução. Parar o tempo não é a solução. Liberdade é um conceito tão partido para que confunde e na verdade pode enganar. Se alguém que fique perto de ti pode ser fatal. Dar espaço, descobrir e acreditar que há sempre solução quando a razão é ficar. E o futuro é uma bola de cristal. Assim, I'm Canal 2. Oh,

Fique em sintonia com o canal 2. É para mim fazer, é para mim brigar, é para mim estudar, já sei. Thank you.